O Ministério Público de Minas Gerais conseguiu na Justiça liminar que obriga o município de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, a retirar em 180 dias pneus armazenados irregularmente no local conhecido como Ecoponto. Além do município de Patos de Minas, a decisão judicial determinou que duas associações ligadas às fabricantes de pneus regularizem o ponto de coleta do material. Para o Ecoponto funcionar adequadamente, o município e as associações devem conseguir licenciamento ambiental e autorização do Corpo de Bombeiros. Essas exigências foram feitas depois que o Ministério Público de Minas Gerais constatou falta de gerenciamento no local, de impermeabilização do piso e também irregularidades no acondicionamento dos pneus, que ficavam expostos ao tempo, atraindo pragas como o mosquito transmissor da dengue. De acordo com a Lei de Resíduos Sólidos, os fabricantes e comercializantes de pneus são obrigados a recolher os produtos após serem usados pelo consumidor. Do Ministério Público de Minas Gerais, Delanzia Júnior.